2009, Zona Sul de São Paulo, numa singela homenagem a todos os DJs, com vocês, Clã Sul e Senhor Galo. No Bronx, Nova York, o DJ jamaicano, Kuhan, que é seu nome, foi quem definiu o plano. O primeiro a usar um par de toca-disco, trazendo o sound system, tradição Jamaica, Kingston. Da terra de Bob vem também canto falado, em cima de funk os MCs davam recado, aproveitando o groove, repetindo o mesmo trecho, criando breakbeat, vixe, tá forrado o berço. Era só o começo da cultura pré-moldada, juntando os elementos, veio pra clicar bambata, formando a Zulu Nation na década de 70. Zulu King e Nino Brown no Brasil quem representa. Deu um Wizard Teodoro, o Scratch inventou, inovou quando riscou, Grandmaster Flash então pirou. Bambata e Kuhan que a cultura consagrou, num estilo de vida descendência funk soul. Arrasa quarteirão, a festa que sempre bombou, Sound System da Jamaica lá no Bronx funcionou. Evoluiu, continuou, Black People chacoalhou, viva a cultura negra, resistência se mostrou. Hip Hop decolou, B-Boy no chão girou, grafiteiro grafitou, Lee Perry viajou, George Clinton admirou, aplaudiu quem viu o show de Rodney, Uwe, Joe, Cooley, Cash Money's on the Club. Falar dos gringos é meio estranho, e do que não vivi, mas tudo tem um início, tá relatado aqui. O intercâmbio prossegue, bambata sempre tá aí. Assim prossegue a homenagem, vamos pro nosso risco aí. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, o roteiro, a trajetória. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, vou costurando a história. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, risco agora sem demora. Tá na agulha, solta agora um salve a todos, paz e glória. Nos anos 70, grandes bailes no Brasil, DJs faziam festa no eixo São Paulo e Rio. Com a Furacão 2000, os Carlos Transa Negra, movimento Black Power, mostrava sua beleza. Zimbabwe e Black Mad eram company soul. Everybody chic, chic show, rolando funk soul, samba, rock e melodia, presença garantida de Nelson e Funkcia. Nas grandes galerias se encontravam os long plays, nacionais e importados, o shopping dos DJs, que comandava a pista pondo a massa pra dançar, mixando os pratos no regime militar. Na década de 80 os bailes blacks imperavam em todo canto da cidade, e as equipes se espalhavam, cascatas musicalha, dinamite, pai, circuit, power, cashbox, hot gang, bossa 1, Wonder Gang, Gap Band, James Brown. O som, vale lotado, som no talo, pra alegria da função. B-boys abriam roda nas festas do Palmeiras, onde rolava show e atração estrangeira, dançando a noite inteira só. Briga não vale no coral do Boogie Down. Essa singela homenagem a todos os DJs, não deixa o funk parar. Canso o risco outra vez. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, o roteiro, a trajetória. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, vou costurando a história. Passo a passo, passo a passo, passo a passo, risca agora sem demora. Passo a passo, passo a passo, se tá na agulha, solta agora um salve a todos, paz e glória. Evolução vem passo a passo, DJ bom garante espaço. O que não cabe nesse verso é preconceito no compasso. Grandmaster Ney, Grandmaster Dude, MC Jack, DJ Cuca, Medrana, Malboro, Irai, Campos, Mini Duca, explorando MK2 no DMC Brasil. Vi de perto, viajei na cultura do vinil. Quem viu, curtiu o trampo do DJ, do mestre DJ U e do maestro KLJ. Sou guerreiro no combate, vencendo dificuldade, adquirindo habilidade, técnica e agilidade. Mesmo sem ter um pit, detonava nas garrades. Madeirinha, correria e muita força de vontade. Porque eu vi, ouvi, versei com DJ Tri. Nos anos 90, vários manos aplaudi. DJ Zulu, DJ Rafa, Jamaica, Slick, música do rap, dominando as techniques. Duke Jam, DJ Pôncio, Autiste, Tio Fresh, DJ Bow, DJ Branco, DJ Bom faz scratch. Pergunta quem conhece dos corre verdadeiros, Natanael e DJ Primo em memória dos guerreiros. A cultura prolifera da zona sul, a zona norte, leste, oeste, bota fé que a banca é forte. DJ King, Cia, Ajamu, Negro Rico, um salve a DJ Mark, meu parceiro, meio quilo. 2000, viva a versatilidade. Nuts, Negralha, Zé Gonzalez, DJ Rad, e aos donos da cidade, das ruas, das pistas, DJ Jorge, Dandan, Clã Leste e DJ Frias, representando as minas, Cito, Márcia, Sou, e toda Lady que riscou, que já riscou. Eric J, Eric 12, DJ Lord, R Black, se o papo é de perito, DJ Ezeno, back to back. Tá na agulha no campeonato, o bom DJ não treme, DJ Thanos, africano e o campeão, RM, tal pai, tal filho, será que vem de berço dom? Da nova geração, DJ Will comanda o som. Pela consideração, no final desse compasso, no samper cabuloso, de secos e molhados, Preto é o meu parceiro, muito grato pelo espaço. Nessa singela homenagem, por Clã Sul e Senhor Galo. inteira a trajetória. Passo a passo, tô costurando a história. Passo a passo, risca agora sem demora. Tá na agulha, solta agora, um salve a todos, paz e glória. Notória, vitória, mas que é glória, traz novas para a memória.